Controle Salvador, boa noite. Trip 5557. Boa noite, Trip 5557. Contato radar, estou para o nível 360 na Prodileda. 360 Prodileda. 5557. Trip 5557, chama agora Recife na frequência 12251 e alterna 13325. 1251, alterna 1335. 601, na informação eco correta, prossiga. Por gentileza, eu poderia confirmar o horário do plano? 701-2, eu já deveria ter o plano aqui, eu ainda não tenho, eu vou confirmar com o centro de recife, só um momento.